Deus é bom. E a ele glorifico pelo dom. E pelo ar que respiro, Deus é bom. Sua mão está sempre tendida pra transformar e mudar sua vida. Não importa o problema, ele é a saída. Deus é bom. Não somos merecedor, ao contrário. Somos falho e pecador, mas sua misericórdia é infinita, morou. Humildade e respeito é a chave. Dentro ou fora das grades, mantendo a fé de pé, assim que é. De cabeça erguida, sempre na postura, fazendo a minha, sem olhar pra sua. Estrela cada um tem a sua. Não tem como buscar quem é por nós, não é contra nós. Assim diz a escritura. Meu truta, o evangelho não é brincadeira. Então bora trabalhar, a seara tá aí. A fita é semear, somar, agregar. O reino só tem a ganhar. Poucas palavras pra menos errar. Glorificando ao Todo-Poderoso Jeová, Nissi. Trouxe pra mim vida, alegria, sim. Andando baixo e saltando para a vitória do rei. Que vive seriedade com a palavra do Senhor. Paz, honra e glória, sei de onde ele me tirou. 011. Poucas palavras, mas com muito amor. Do lado oeste de São Paulo, andando no reto. O Deus do impossível quer um pouco de você. E quer saber se você o quer receber. Minha alma está firme e forte, montado na rocha, de joelho no chão, pedindo sua glória. Tente entender o que ele quer de você. Faça o melhor porque ele quer te ver vencer. Sou crânio SNB, só vitória eu sei. 011, poucas palavras ao rei. Estilo gangsta, SNB com muita sinceridade. Se enchendo do espírito e vivendo a verdade. Estamos aqui também nessa missão, aprendendo de Jesus e buscando solução. Sem brincadeiras, levamos muito a sério. Deus está em nossas vidas e também no ministério. De um modo diferente, servindo o chefão. De momento em calça larga e Jesus na direção. Eu te digo mais, então preste atenção. Em nome de Jesus, receba a transformação. Até aqui nos ajudou, não podemos parar. Como a cidade santa, vamos todos marchar. Me expresso aqui, sem vergonha de falar. Segundo tempo, terceiro dia, louvando a Jeová. Louvando a Jeová.